Você tá fora dos negócios da família e esse é o seu castigo. Tá acabado. Eu vou botá-lo num avião pra Vegas. Tom, eu quero que você fique lá, entendeu? Só não me diga que você é inocente. Porque isso insulta a minha inteligência e me deixa muito zangado. Deixando uma aqui, levando outra lá dentro do 22, ponto pra deschavar. Você me vê na rua, fica em choque de colar, mas me vê na noite, vem me abraçar. Sai zica, morre pela fita, uma dose de patrão enrolando rich nigga. A gata estranhou, tá me cheirando a briga, faço umas apostas, vai começar a liga. Rappers falidos, sentidos supridos com rap antigo. Pode ficar no museu, deixa as lojas comigo. Não é super cine, as gata de biquíni. Minha calça é larga, mas parece skinny. Com tanto dinheiro que eu carrego no bolso, Zé Povinho invejoso me vê e fica nervoso. Minha dose de loucura, prepara mais uma. Eu e minha turma com a cabeça na lua, vendendo pela rua, ganhando dinheiro. Primeiro quem me traz dinheiro é sua mina nua. Duas malas da Gucci entram no salão. Meu dinheiro é estiloso, tão tendencioso a seguir a moda de Milão. Bitch, you make me rich. Bitch, you make me rich. Bitch, you make me rich. Oh, bitch, you make me rich. Bitch, you make me rich. Bitch, you make me rich. Bitch, you make me rich. Tô apostando alto, queimando o mato, vencendo o campeonato. O grave bate alto, eu tô vestindo Versace. Com duas biatches, saindo da cidade. Ela vê que o dom é de verdade. Eu fecho o vidro, progrido. Chega fiel, eu regrido. As duas se xingam no grito. Aumenta o som, fecha o vidro. Acende um, tá tranquilo, gata. Não quero conflito. Um duplex pras duas, eu quito. Tô voando, mas não sou um mosquito. Minha mixtape nas ruas. As gata no pole nua. Eu tô vendendo pra sua, mas sempre flertando com a lua. Ela sabe que eu não me iludo, gato. Eu nunca mudo. Continuo mesmo, cafetino. Mundo. Que caiu no mundo com os vagabundo. Aprendi as regras desse submundo. Bitch, you make me rich. Bitch, you make me rich. Bitch, you make me rich. Oh, bitch, you make me rich. Bitch, you make me rich. Bitch, you make me rich. Bitch, you make me rich.